Bianca 1075, está descendo para o 1.1075, essa modificação seria da Mari, desça para o nível de voo 060. Chegar a Mari, desce para o 060, voo 1075. Vai pousar agora? Vai pousar o isca da Unifam? Sim, de reporte na rotatória, o visual com campo. Já visual com campo, mandei de vez? Afirmativo, o isca da Unifam. Whisky Oscar Uniforme, chama em torre 11895. Vem Oscar Uniforme, da presente autorizado final no site, reportando 3 milhas fora. Site Wind Alpha, na ponte para chama em torre 11895, ajustado 10015. Azul 418, por gentileza, autonomia. 3 horas. 7 graus. Para 2003. Ciente, autorizado, busca Kilo Delta. Kilo Delta. Passaredo 2231, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Para 2000 pés, ajustado 1015, 2231. Salvador Azul, 4118, pode esperar no seu nome. 4118, a linha, e decola Y0, vento 090 graus, 159. E decola, seu plano, não. Salvador, uma boa tarde. Oxaner 6314, autorização Petrolina 340. Oxaner 6314, informação em curso uniforme, guarda de cópia. Guarda cópia. Final de 4 milhas da Roma 7. Isso que eu acho que faz. Yosk Uniforme, autorizado, pouso pichão no 7, o vento 080 graus, 139. Ou 1075, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000 pés, 1015 é o ajuste, igual 1075. M3-4 é o solo? M3-4. Tá pronto pra cá, fechando M3-4? M3-4 atualizado Petrolina, via upper do Lu 20, nível de voo 340. Escola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, no perfil ascendendo Momo, posição Flock. Atene transponder 5403 e controle no 20-8. Na Petrolina, nível 340, via upper do Lu 20, escola da pista 10, por esquerda, subida Momo, transição Flock, transponder 5403. Controle 1208. Azul 4118, contato radar, saída da El, sobre mantém nível de voo 360. Sobre a tua 360 na Dael, azul 4118. Tota guarda. Então, 3155, chama o centro de Recife, 13325, alterna 1251. Poderia confirmar para o TAM 3155, Saiba? TAM 3155, chama o centro Recife, 13325, alterna 1251. Agora sim, copiado, 13325, 251, obrigado. Autorizado a próxima à esquerda, estacionar aero está frequência livre. Nova Galhão, tá 314, com autorização. Novo Salvador, tá 314, com autorização. Nova Galhão. 345 é o número 2 de Pacópia, guarde. Copia. Aqui é o contato autorizado, voo local, no meu pé, pistão no 7, a primeira curva à direita, corredor AXE, centro, transponder 0125. E o controle no 20-8. Cuidado do controle no 20-8, cotejamento correto, para acionamento táxi, chame a torre. 198-95. Visão de LS, avistando 2231. Passarei do 2231, chamei torre 11895. 1895, obrigado, boa tarde. Sim. Oi, Salvador, boa tarde, passarei 2231, estabilizado. 2231, muito boa tarde, 21-0-4, reporte vai estar travado. Reportarei. Localizador. Cinti, como foi sobremodulado? Poderia repetir para o voo 1075? Gol 1075. Desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado, final ILS, executei e responsabilizar no localizador. Cinti, descendo para 2000 pés, ajuste agora de 1014, vai informar estabilizado o gol 1075. Após bridge. A cena transponde 5175 e o controle 120-8. Fazendo quadrilhamento correto, chame pronto. Externo baixado e travado, 2231. 31, autorizado pouso, pistão no zero, com vento 090 graus, 132. Autorizado, 2231. Cinco, Papa Tango, Vitor, Kilo Delta, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. 260-288, Vitor, Kilo Delta. Delta autorizado, táxi, atento, som do 7, reporte para ingresso. Passaria 221, sala 05, livre à direita, e chame solo 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, 2-2-3-1, bom. Solo Salvador, bom, passaria 2-2-3-1. Para solo. Passaria do 2231. Passaria 2231, persiga táxi de Alfa, Juliette, remoto no 4. Alfa, Juliette, remoto no 4, 2231. Chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, voo 9075, voa. Azul 4118, chame Centro Recife 13325, alterna 1251. Centro 3325, 251, azul 4118. Voo 1925, essa notificação chegada a Ponce, desça para o nível de voo 050. Entendeu, 050, voo 9, 4, 4, 5. Cliente, marca com o Delta, mantenha a posição aguardando. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo 9075. Está agora no marcador externo, baixando travado. Gol no 075, ajuste no 014, autorizado pouso pistão no 0, o vento 080 graus, 132. Livre pouso, pistão no 0, o gol no 075. Trip 5627, contato radar terminado, 3 milhas, da posição Conde, chame Aracaju, 120, decimal 3. AB 5729, chamou o solo. AB 5729, autorizado com fins, via Pendulão na meia, nível de voo 360, da cola da pista no 0, com a primeira curva direita, na pista da saída Leda, correção da El Leda Bridge, acena transmunda 5413 e controlando 20.8. AB 5729, protegimento correto, para chame para puxa e acionamento. Papa Romeo, Charlie, Alfa Oscar, prossiga. Chegou o helicóptero. O Michael Delta fica atento à estrela turbulenta do Boeing da Gol, que pousou na 1-0, autorizado a decolagem, Peixão na 7. O vento 080 graus, 1-7-8. Barro meu, Eco Zulu, Eco, desça para o nível de voo 080. Direita, chame solo, 121, desça 19. A direita, chamando 219, voo 1075. Dia e Alfa, que é a ponte dela da 90, na capa. Solo Salvador, Gol 1075, vai entrando na sua escuta via Foxtrot. Gol 1075, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, Gol 1075. Salvador, é o Gol 399, centro da vista, autorização São Paulo. 399 Guarda Copa, número 2. Aguarda. Salvador, Salvador, 88, autorizado, final ILS, X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado, X-Way, 5488. Autorizado a alinhar e decolar pistão 0. O vento em Salvador 080 graus, 159. Autorizado a alinhar e decolar 1-3-4. Duas no corredor Axé, 1.000 pés, reposta no farol da barra. Passando a identificação, chegada a Bonfim, desça para o nível de voo 060. 060, perdi Bonfim, Dona Sede. Aguarde para posicionamento. 075, mantém posição e aguarde. Mantém posição, aguardando agora. Charlie Alfa, acho que é o solo. Confirme o pátio de estacionamento, a pista que decola. Isso, no Aquios, trip 5488. Trip 5488, chame torre 11895. 1895, 5488, tenha uma boa tarde. Brit. 3145 da Cláudio 24, chame controle 120 decimal 8. 1208, tá? 3145. Torre Salvador, boa tarde, o TRIP 5488. Tá estabilizado no X-ray. 5488, muito boa tarde. O exige altímetro no 014. Reporte baixar travado. Reportarei 5488. É o sub mantendo nível de voo 380. 140 bordas, 3 horas e 10, alternando. 3,95. Autorizado pouso, 5488. Décima 95, ajustado no 095. Após a passagem do avião que retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento. Gol na 399, está pronto para cópia? Pronto. Na 399, autorizado Congonhas, via Upper, do Luna, meia até Bravo, até Azul, após conforme a rota do plano. Nível de voo 360, decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, no perfil da saída da El Leda, após bridge. A cena transponde 5421 e o controle 120.8. Muito bem, 360 para São Paulo, Congonhas, Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano. Decola 1-0, por direita, El Leda, após linha da bridge, 5421. É o transponto para o 1399, está na posição 62 e a push back acionada. Boa 399, está autorizado o push back acionamento, chame táxi. Autorizado, chamado táxi, 1399. Prossiga, Mike F. Delta. Mike Eco Delta, confirme o local do sobrevoo. Gente, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, confirme seu estimado de pouso em Salvador. Na 7, informação em curso é Vitor. Aguarde, papo. Mike Eco Delta. 314, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, cabeceiro 1-0. 35488, solo 28, liga direita e chame solo 121, decimal 9. Solo 1, até uma boa tarde. TV 5488, boa tarde, prossiga táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5488. 90 graus, 149. Então vai o motor 2. 5219, prossiga. Arvo, VIP 5219. Frequência livre, Mike F. Delta. Web 5729, por gentileza, confirme a autonomia. Confirmo, a autonomia são 3 horas e 13 minutos. Sente, grátis. Gol 1925, chame torre 11895. 1895. 1399, temos 142 a bordo, 4 horas de Arião. 399, autorizado táxi da ponte de espera da pista no zero, via parte, wind alfa na ponte de espera, chama a torre, 18, decimal 95, ajustado, 1-0, 1-5. Wind alfa, chama a torre.